Eu vi o Namai Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio, lê, colhendo lírio, lírio, lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu altar, colhendo lírio, lírio, lê, colhendo lírio, lírio, lá. Colhendo lírio. Colhendo lírio pra enfeitar.